Amador, TAM 3201. TAM 3201, no dia separa 2 mil pés, ajuste altímetro 1012, informe na LS X-Ray. Por gentileza, acende a notificação. É, a gente não dá pra fazer o X-Ray, só o... Aliás, é, faz o X-Ray e da presença solicita a proa de Duna. Autorizado, Duna. Duna 3201. Alô, Salvador, é o TAM Mike Yankee Alpha, informa que vai iniciar o giro de motor entre a Fox e a Golf. Ciente, Mike Yankee Alpha, reporte ao término, por gentileza. Ok, estaremos. É só no agora. Sondo azul 41. Pede para autorização vitória, subida. 4147, 118, né, por gentileza. Pra cópia. Olha pro Índia Serra 3201. Negativo. Desculpa, comandante, 118.6. Azul 4177 para a cópia Vitória, subida prevista. 4177 está autorizado para Vitória, 380 nível. Sou decola da 10, saída da El, Leda, Bidez. Em Bidez, intercepta a Upper Whisky 50 e prossegue até o destino. Aciona 5411 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Positivo 380, 10 da El, Leda, Bidez, após o informe, 50, Vitória 5411, 11935. Protegimento correto, chama quando pronto para o push, confirma o gate. Pole position. Obrigado. visual com a pista já, o 3201. A transferência. Vamos estabilizar. Pode ir já a curva esquerda na proa de terra? Negativo, comandante. Tu tem condições de interceptar nessa proa? Tem nessa e tem na proa do Índia Serra também. Ok, mantenha a proa em forma estabilizada, por gentileza. Sim. Estabilizado final 3201. 7, 2 milhas, marca 2 externo, completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 62. Excelente, um bom dia. Baixado travado, ILS 10, TAN 3201, bom dia. Bom dia, TAN 3201, eu tô no visual, tem livre pouso na 10. Ouvimos agora de 130 graus com 3 nós. Informo que eu tenho uma aeronave na Taxiway Golf fazendo cheque de motores. Livre pouso 10-3201. 3201 no solo agora aos 43, pede para a direita, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Juliette 3201. Ingressa via Juliette pro 05, tá 3201. Juliette 0501. Torre Salvador, bom dia, Webchat 6749, informação hotel. 6749, muito bom dia. Pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, 340, é o nível. Se decola da 10, saída da El, lida Bidev. Em Bidev intercepta Upper Whisky 50 e prossegue até o destino. 5415 é o transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado instrumentos para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 340, rota do plano. Decola pistão no zero, saída com curva direita da El. Após da El, voa Leda, após Bidev. Passo para sair por isso 50 para Guarulhos, 54 no 5 código, 119.35 controle. Está no 612, o objeto 6749. Cotizar mais correto, chama para o posto quando pronto. 6749, sente. Canal 6251 para o TAP, 121 a bordo, 3h50, alterna Galeão. 121 a bordo, 3h50 Galeão, confere? Confere. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, o 6251. Informe que o altímetro marca agora 1012. 1012. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera. O chamar é pronto, ponto de espera, 6251. Bruno 77 vai coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Oxané passar a sua cauda, está autorizado o puxo no 01. Após o Oxa, então. Xandé 6251, ponto espera pronto. 6251 na linha decola pista 10, o vento agora é de 140 graus com 6129. Linha decola, Xandé. Bom dia, Salvador, Webjet 5898 para Confins. 5898, muito bom dia. Estou autorizado para Confins 340 nível. Decola da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, intercepta peso Lula Meio e prossegue até o destino. 5420 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. 340, decola da 10, da El Leda Bridge. Após 5420 transponde 1935. Quanto dia mais correto, chama quando pronto para o pushback, o 5898. Chamaremos 5898. É, Solo Salvador, é o Sam Mike Yankee Alpha solicitando autorização para retorno ao Finger 04. Mike Yankee Alpha vai prosseguir via Alpha, me chamar antes do Juliette. Ok, a gente vai fazer o 180 para retornar na, pela Alfa mesmo, aqui dentro. Afirmativo. É 251 da Oxané, decolou agora o 50, 11935 é a frequência do controle. 1935, bom dia. Bom dia. Tudo bom dia, Xané 6251, decolou na sua escuta. Xané 6251, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da El. 360, saída da El, autoriza, da presente da El? Confirme. Da presente posição com referência, da autoriza da El, ou Leda? Está autorizado, Leda. Leda. Ok, direita, Leda. Para o táxi com 95 a bordo, 3 de 40, com Fitter ao alternado azul 4177. 4177 prossegue via Alfa, via India Alpha e quando no ponto de espera 7186. India Alpha 7186. Mensagem 4-9, pushback, acionamento no 612. Mensagem 4-9, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chama para o táxi, objeto, mensagem 4-9. Espera o azul, 4177. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento é de 1,40 graus com 4 nós, azul, 4177. Salvador, bom dia, Webjet 5717. Bom dia, 5717. Autorizado para o Galeão, nível 340. Copia? Pronto, ciente da hotel. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10, saída da EL, leia da B10. Em B10, intercepta P-November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 6, Grupo, Upper Zulu 4, Toquim. Aciona 5417 no transponder 11935 a frequência do controle. Galeão, decola da 10, direita, da Euleda, Bidev. Bidev, AP-November 857, Porto Seguro, AP-Zulu 16, Grupo AP-Zulu 14, Toquim, transponder 5417, controle 1935, objeto 5717. Protegimento correto, chame quando totalmente pronto para o posto no 02. Camará, obrigado. Iniciando 4177. Está com 4.